Fórum de Servidores. Olha aí, nosso companheiro do CIN de Santa Catarina também ali. Valeu, gente. Nós vamos pedir para que vocês deem um nome aqui para o Edmilson. Edmilson, levanta a mão, Edmilson. Olha o Edmilson aí, ó. Passe um nome para que a gente possa citar todos que estão aí. Olha aí, o povo do Distrito Federal, de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e tantas entidades. Nós queremos dizer o nome de cada um de vocês. Se não der para nós ouvir a fala, nós queremos citá-los. O Edmilson está pegando o nome de todos e todas. Mais uma vez, coordenação do Fórum dos Servidores, queremos que vocês subam aqui no caminhão de som. Professora Marley, e também quero chamar o professor Hermes Leão. A Ilane, do Centro de Saúde, a Grace, os agentes penitenciários. Estão dando o adesivo e estão vendendo a camiseta assim. Agora é preto e branco, eu estou de luto. Uh-huh. Aqui, olha, eu tô... Vamos subir aqui no caminho. Então tem que trocar? Está desatualizada? Iniciar essa nossa atividade. Pegando aí. Com algumas falas. Vamos intercalar com música. Vamos rumo à Praça Nossa Senhora da Salete e lá vamos concluir novamente com um ato simbólico, uma mística bonita que também vamos fazer. Não, todo mundo que eu tô conversando, não, a gente vai ocupar sem frente de novo? Então tá bom. Ah, vai tá. Estão perguntando ou dizendo que vamos? Então, as três pessoas que eu conversei falaram que vão ocupar. Você encontrou só parceiro. Mas é claro. Nós temos pessoas aí adesivando. Tinha umas professoras atrás de mim ali. Salve. Na fila do banheiro. Beleza? Bom. Beleza? E aí, mano? Tá bom? Chegaram? Chegaram agora? Chegamos há pouco. Estamos dando um rolê pra ver como é que tá o comando. Tomara que a gente não fique aqui, né? Acho que não vai. Será que não? Vai andar, né? Só pra ficar aqui não tá legal, né? Calma, tem que lotar, né, Pia? Será que não chama? Quebrão, hein? Bota tá chegando muito ilusão ainda, tá ligado? De manhã saíram em quantos lá? Dois. Hoje menos. E ainda uma galera faltou. Organizar. Mas é que saiu muito cedo, mano. A galera 6 horas da matina, né? O Felipe falou isso. É o lixo. Ele já estava marcado. Mas também não tinha como sair mais tarde. Por conta da nossa data base e de toda a campanha salarial dos... Uma golfe, é que eu não peguei a merda da conversa. Ela disse assim, as duas estavam atrás de mim. Estão confundindo as pautas. A pauta já venceu por si mesmo. Você estava falando em relação a passeata, outras pautas. Não tem como voltar atrás do que eu quero votar. Já perdeu. Por isso, o nosso não sei se é bem assim. Não deu para entender. Não tem como derrubar. Perfeito. Mas só em Brasília. Curte a província e um lado de luta pela democracia. Ok? O Bolacha disse que o Beto Richa trouxe os caras foram chamados em Brasília. Serginho veio para se apresentar, mas foram convidados. Uma motivação especial enquanto isso for de servidores. Vai subir aqui. Tomara que ele tenha se pedido no resto da vida mesmo. Porque a gente está aqui. Isso, na Assembleia internamente estão trabalhando para mudar o esquema de segurança e o da educação, mas que tudo vai depender do governador, ela é o que depois aceita ou não esse negócio. Estão tendo conversas nos corredores, mas talvez dá nada. Isso é para dizer que estão tentando... Para deixar pior. Tem aquelas caixas lá de coco? Tem, ali no meio tinha umas caixas com água, um copinho d'água. Deixa eu mostrar lá. Eu vou postar no portela, eu trouxe até uma garrafinha de vinagre. Já valida, né? Oi, não sabia que leite de magnésio dava efeito também. Homem por cabido, vale por dor, rapaz. Isso aí. Não, mas a minha intenção é que a gente faça alguma coisa. Caminhão, deputado. não adianta só ficar gritando. Yeah. vivo hoje. Aí eu consegui dar aula, mas a gente vê. Mas não pelo estado, né? Pelo estado. Não, meu ex-orientador lá no RPG tava e tinha ele de vinagre. Aí eu tava todo lá planejando assim, sem respirar, ele tô, pega o vinagre. É que o gás de pimenta ele é ácido, né? E o vinagre é básico. Eu sei que um anula o outro. Porque o gás não faz respiração, né? E o vinagre eu acho que tem uma reação química. É gostoso de ouvir, né, amor? Unanimidade. Não, eu terminei a resenha ontem à noite da matéria do mestrado. Aí eu tenho aula hoje cedo, né? Aí eu mandei e-mail pro professor. E aí, o que eu faço da minha vida? Vai ter isso aqui, eu não vou. A resenha tá em anexo. Dá uma olhada aí, ó. Sim, então, estão vendendo ali. Estão dando um monte de adesivo. O adesivo tá de graça, lá, pega lá. Lá no... Eles estão dando adesivo e estão vendendo a camiseta 5 ali embaixo. Embaixo dessa tenda aqui. Eu ganhei um bolinho de adesivo. Quer adesivo? Eu olhei no passando perdido e tô logo seguindo, né? Mas só se perder um pouco, só vamos ver, né? Só tô vendo o Luiz aqui, né? Já vi a Andréia, cadê o... Eu tava com a Andréia até agora. Caiu meu pagamento? Ainda bem, não precisou fazer nada. Dá pra chegar. Os amigos meus de Ponta Grossa lá falaram que eu vi mais 5 horas. Tem o 2. Por isso, deixou? Tadinha! Ela... obrigada. É que eu tive o primeiro dia de emprego. Ela é bem assim, sentimental. Ah, mas é bom pra acostumar já. Ela te mentia. Essa é minha amiga. Essa aqui também. Essa é minha amiga. Professora, lutadora, batalhadora. Ai, meu Deus, que tristeza esse nosso governo, hein? Mexeu com uma categoria que é importante, que é capilar. Mesmo que ele não faça porra nenhuma para desfazer, ele já está marcado. Nacionalmente, graças a Deus, né? Porque não pode se eleger para senador, né? Porque os miseráveis eles se queimam aqui, mas aí nos outros estados eles aparecem como os bonitinhos, né? E o que ele faz agora com a revolução internacional, inclusive, né? Porque é desleal, é desproporcional, é uma surra. Nossa. Surra lá dentro, surra aqui fora. Nossa, não tem como justificar, não dá, né? Por mais que o pessoal tenha cometido qualquer coisa, não se justifica. É, não. Aquelas bombas caindo nos helicópteros, foi... Cachorro. Não dá pra dividir. E o mais legal foi ter um jornalista e um deputado ter sido mordido. Eu acho que isso foi... É, não tem inteiro. Tem um simbólico também. Claro que tem. É alguém da comunicação e alguém... Quer dizer, o cachorro tava ali pra defender quem, né? É. Ninguém. Ninguém. Tava pra morder. Então, a questão é assim... Um adesivo lá. Tem ali, ó. Embaixo daquela tenda tem. Acabei de ir lá. É, ali do lado. Lá eu vi lá. É, tem. Ela é professora de matemática. Lá em Minas. Mora ali perto da gente. Mora ali na linha. Eu acho que eles tinham que fazer um reforço assim, ó. Pedir para todos os professores municipais, né? Fazer um ato de hoje, paralisar hoje pelo menos, né? Sim. Pra apoiar eles aí seria bom, hein? As escolas municipais estão ainda. Não, né? Às vezes os dirigentes dos sindicatos não, mas seria legal parar todos, né? Eu acharia bacana. Parar todos. Porque um dia pode ser com eles aí, os estaduais podem estar ajudando eles, não. Claro, solidariedade. É. Aqui tem que saber trabalhar. Se as categorias fizessem uma greve geral. Exato. Todos os servidores do Paraná. Só no dia de hoje, por exemplo, assim, né? Seria muito simbólico. Mas a categoria é muito sumida, aquela coisa assim, ainda tem gente furando greve, né? No interior, lá em Ponta Grossa, o pessoal tava falando que tinha gente querendo dar aula lá. Meu cunhado é TSS, ele tá muito da cara porque o pessoal tá em greve. Ele é concordo. Aí ele vai sofrer quando ele for receber o saláriozinho dele lá no estado. O PSS já é precarizado. É. Aí ele dá umas aulinhas, então, 3 vezes na semana, bem pequeno. Aí quando ele deixar de receber o salário por algum motivo lá que o governador fica impaciente, ele vai ver o que que é. Só que ele é muito conservador. Ele acha que a coisa tá certa. Isso é montado, tem que fazer isso. Você veio de bike? Vem. Deixei. Vai pagar? Tem uma bicicletaria, eles têm uma aqui na frente da rua. E eles têm um secretário. O Charles já me falou que isso. É aqui mesmo, lá na frente. Por sinal, acho que na volta ainda vou comprar um capacete da minha direção. Depende do texto. É, passou de 50 km. É. Não é bomba, né? Não é bomba, né? É água? Quando tiver um bom boato, a gente tem que sair. E hoje vai ter bastante gente pra almoçar lá, né? Maria, tá pensando. uma grande grande voto nas outras. Sabe aparecer lá. Sabe, depois assim, que tá muito quebrado, lá em São Paulo, eles estão votando, né? E aqui, eles são contratados. É, isso é bom. Porque a farsa, a farsa sindical me apoia o projeto desse. Você viu que o Sindicato dos Correios, não sei se é nacional ou é só de São Paulo, desfiliou a CUT, e um dos maiores sindicatos lá do Rio Grande do Sul, que é o desfiliou com a CUT. É, ou vai construir um outro tipo de luta que também é importante. Agora na área privada é pior ainda, porque a área privada diria. Fica bem pra frente, sabe? Meia redonda. Isso, você fica com esse resultado, fica doando carro, casa, não tinha mais. É uma compra, né? Pra ser comprando no dia do trabalho, né? Dia do trabalhador. Depois, na hora que eu tava começando a já mandar os e-mails,